Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, primeira sessão de 2024, o regresso à antena da Superbox Super Rock. Esperamos este ano manter uma regularidade semanal, a regularidade do programa. Já sabem, uma hora sem palavra cantada e começamos com a dupla finlandesa Gentlemen Losers. Vão andando por territórios que misturam o pós-rock, a música ambiental, eletrónica, enfim, sempre de forma onírica, de Permanently Midnight, There Will Come Soft Rains, Gentlemen Losers a abrir a sessão de hoje. Boa noite, bem-vindos. Começámos com os Gentlemen Losers, depois In a Second Floor Window, é o novo trabalho de Christopher Bissonette, a continuar o método e a estética que teve primeira intenção em 2020 com Wayfinding. Agora, depois dos tempos reclusos, os tempos depois do isolamento e os seus efeitos, ouvimos Follower, para trás Susana Hernandez, conhecemos-la por Elia, primeira vez por aqui, depois do debut Parallax Editions de 2020, mais synths e também elementos orgânicos como flautas, clarinetes, guitarras em Ame Agaru, para trás Flowers in June. Em frente com Alessandro Cortini, agora a residir em Portugal, ele que também vai fazendo parte dos Nine Inch Nails a solo, territórios a explorar o caos e a melodia, como Spectro One de Spectri. Alessandro Cortini. Thank you. O músico sueco Henrik Stelzer, conhecido por Metro Riders, explora um lado cinemático dos anos 80, de filmes europeus, filmes noir, tudo bem espelhado na última edição Lost in Reality, Metro Riders com Shocking Dark, antes Alessandro Cordini com Spectro One e para trás Perco, nome dinamarquês do último de City Rings Grounds. Em frente, passou por Portugal não há muitas semanas, é um dos nomes maiores desta coisa às vezes difícil de explicar, façam-no vocês se quiserem, William Basinski, agora com Mono No Aware 1.1. instrumentos analógicos, fragmentos instrumentais na música de One Million Eyes, logo a seguir a William Basinski, o disco Iris, ouvimos Tangerine, logo a seguir Cellar com Gems One e para trás Azred Pearls de Brooklyn, o nome próprio Jacob Alexander com o mais recente Loyal Extras e Controlling Figures. Seguimos agora com um nome que anda a dar-nos música desde o início dos anos 2000, a explorar expressões ambientais, às vezes com drones, outras vezes paisagens mais sintetizadas. Daryl Grutch com Frozen Wastes e Snow Covered Landscape agora. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Ouvimos Daryl Grutch, logo a seguir de Londres, um projeto estranho, meio bucólico, psicadélico, nas intenções, às vezes com palavra, os Gentle Stranger a chegarem de Londres. Um nome que nos visitará no final de janeiro é turca, de Istambul, e avança no seu repertório por peças musicais minimalistas, neoclássicas, Buzra Kaiksi, a rodar por aqui do último Places, Fernwy. Fiquem bem.